la morena. Oh, oh, oh, oh. Pra bailar contigo, morena, me chama que eu vou. Baila, baila, baila, morena. Oh, oh, oh, oh. Pra bailar contigo, morena, me chama que eu vou. Olhar provocante, morena, cheiro de paixão. Bailado alucinante, morena, seduz meu coração. Teu doce sorriso, morena, guardarei comigo. Vivo na esperança, morena, de bailar contigo. Baila, baila, baila, morena. Pra bailar contigo, morena, me chama que eu vou. Baila, baila, baila, morena. Morena, me chama que eu vou. Baila, baila, baila, morena. Oh, oh, oh, oh. Pra bailar contigo, morena, me chama que eu vou. Dulce encantos tienes, morena, linda mercedita, la flor de mi campo, morena, bella florecita. Inspira meu canto, morena, ao passar dançando. Teu corpo caliente, morena, yo fico mirando. Baila, baila, baila, morena. Oh, oh, oh, oh. Pra bailar contigo, morena, me chama que eu vou. Baila, baila, baila, morena. Bailar contigo, morena, me chama que eu vou. Baila, baila, baila, morena. Oh, oh, oh, oh. Pra bailar contigo, morena, me chama que eu vou. Dulce encantos tienes, morena, linda mercedita, la flor de mi campo, morena, bella florecita. Inspira meu canto, morena, ao passar dançando. Teu corpo caliente, morena, yo fico mirando. Baila, baila, baila, morena. Oh, oh, oh, oh. Pra bailar contigo, morena, me chama que eu vou.